Renunciar ou não renunciar? Renúncia é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Fugir ou lutar? O que renúncia representa para você? Renúncia é jogar tudo fora ou renúncia é ter e usar? São muitos pontos que muita gente se perde nessa história de renunciar ou não renunciar, e é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 15. Você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Então você entra no nosso site e na segunda linha está lá o link livros grátis com muitas opções para você ler na tela ou baixar. Bom, tem aniversário, Bimala. Daqui a pouquinho a gente fala quem é o aniversariante de hoje. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo. Mesma história de sempre. É muito livro para ler, viu, Bimala? E pouco tempo. Tá, renunciar ou não renunciar? É o que vamos ver agora com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 15. Desculpem. E Bimala, você não ligou o barulhento, hein? Não é fácil não, viu? Depois fala que eu que esqueço das coisas. Minha cabecinha de pano. Ah, tu é de vento. Ah, deu certinho então. Bom, vamos tentar cantar o verso 15. Evam gyatva kritam karma purvairapi mumukshobe Kuru karmaiva tasma tuam urvai urvataram kritam. Tradução palavra por palavra. Evam, assim, gyatva, sabendo bem. Kritam, executando. Karma, trabalho. Urvai, por autoridades do passado. Api, embora. Mumukshubi, que alcançaram a liberação. Kuru, simplesmente execute. Karma, dever prescrito. Eva, certamente. Tasmat, Portanto, tuam, você, purvai, pelos predecessores, purvataram, predecessores antigos, kritam, como são executados. Tradução completa: todas as almas liberadas, nos tempos remotos, agiram com esta compreensão e assim alcançaram a liberação. Portanto, como os antigos, você deve executar o seu dever com esta consciência divina. Está vendo? É verdade, a verdade absoluta é assim, não muda nunca, funciona sempre. No passado, no presente, no futuro, na eternidade. Isso é verdade. Verdade sempre. Não essas verdades que tem por aí que fica mudando, remendando, emendando, corrigindo, ou então descartando, né? Essas verdades relativas não prestam para nada, são inúteis, tanto nesta vida quanto na próxima. Tá bom, já parei de falar. Lê mais, fala menos. Sim, senhora, já tem razão. Não, não achei ruim, não. Há duas classes de homens. Alguns deles estão cheios de coisas materiais poluídas dentro de seus corações. Os corações estão mais sujos que pau de galinheiro. Estou falando do meu, Bímola, do meu e de 99,99% das pessoas do mundo. E outras estão livres materialmente. É a limpeza ou a sujeira do coração? Então nós temos que limpar a sujeira do coração, senão vamos continuar na ilusão. Só para rimar, né, Bima? Rimou. Vamos limpar a sujeira do coração, senão vamos continuar na ilusão, o coração sujo. Sujo igual pau de galinheiro. A consciência de Krishna é igualmente benéfica para ambas estas pessoas. Aqueles que estão cheios de coisas sujas podem adotar a linha da consciência de Krishna para um processo de purificação gradual, seguindo os princípios regulativos do serviço prático e amoroso a Deus. Está vendo? Regras, com regras e regulações, a gente vai limpando aos poucos a sujeira do coração. E os limpos de coração podem ver Deus pessoalmente. É assim que funciona. Ninguém vira santo da noite para o dia, Bimala. Aqueles que já estão purificados das impurezas podem continuar a agir na mesma consciência de Krishna para que outros possam segui-los em suas atividades exemplares e de tal modo serem beneficiados. As pessoas tolas ou os neófitos em consciência de Krishna frequentemente querem se retirar das atividades sem ter conhecimento da consciência de Deus, Krishna. Está vendo? Querem renunciar, né? Mas é uma coisa que não dá certo, com certeza, né? Fugir da luta. Está fugindo, né, Bímola? O macaco é renunciado, Bímola. Só que ele não larga as macaquinhas dele, né? Anda pelado, renúncia completa. Não tem roupa, não tem casa, não tem nada, mas não larga as suas macaquinhas. É que é só ficar vivendo fazendo sexo, grande renúncia. A renúncia do macaco é desaprovada. O Senhor Krishna não aprovou o desejo de Arjuna de retirar-se das atividades do campo de batalha. Arjuna falou: não, Krishna, vou renunciar, não vou lutar não, eu vou sair fora de tudo isso. Eu vou para a floresta. E Krishna não gostou da ideia, não. Krishna não gostou da ideia. Só é necessário saber como agir, retirar-se das atividades da consciência de Krishna e sentar-se à parte, dando um espetáculo de consciência de Krishna, é menos importante do que realmente se ocupar no campo das atividades para Krishna. Aqui Arjuna é aconselhado a agir em consciência de Deus, em consciência de Krishna, seguindo os passos dos anteriores discípulos do Senhor Krishna, tais como o Deus do Sol, Vibhaswan, como se mencionou aqui antes. Então, imagine, né? Krishna pessoalmente não aprovou a renúncia de Arjun. Não, Arjun, você tem que ir à luta. E nós também, nós todos temos que ir à luta. Nós não podemos e não devemos renunciar. Por quê? Porque nosso coração está sujo, nossa mente está suja. Nós temos que lutar, mas lutar de forma correta, com regras e regulações. Aí a gente vai vencer a ilusão e a gente vai limpar a mente e o coração. O Senhor Supremo Krishna conhece todas as suas atividades passadas, bem como as atividades de pessoas que agiram em consciência de Krishna no passado. Por isso ele recomenda os atos do Deus do Sol, que aprendeu esta arte com o Senhor Krishna alguns milhões de anos atrás. Todos estes discípulos do Senhor Krishna são mencionados aqui como pessoas liberadas do passado, ocupadas no cumprimento dos deveres designados por Deus, Krishna. Então, essa renúncia que tem por aí, né? É vender tudo, ir para a floresta, ou se internar num mosteiro, sei lá, num retiro. Não, não, isso aí não funciona, né? Tanto não para nós, pessoas comuns, não funciona, não. Não funciona. O que funciona é, como nós vimos, o juiz continuar sendo juiz, o pintor continuar sendo pintor, o cantor continuar cantando, o mecânico continuar com sua profissão, o barbeiro. O Senhor Chaitanya tinha devotos médicos, né, como nós vimos a biografia de Murari Gupta. Governador, nós vimos devotos de Deus em todos os níveis, e nenhum deles, ou quase nenhum deles, foi recomendado que se retirasse, fizesse essa renúncia que a maioria das pessoas, a maioria entende, renunciar é jogar tudo fora, né? Dar tudo aos pobres, né? e seguir um mestre. Se essa for a ordem do mestre espiritual ou do representante do mestre espiritual, correto. Se não, meu amigo, não, não. A primeira coisa é isso, é aceitar um mestre espiritual qualificado, autorizado e competente. Esse mestre espiritual, ele vai ensinar regras e regulações. E se o discípulo for capacitado a renunciar, o mestre espiritual vai ensinar como fazer isso aos poucos, gradualmente, como foi falado aqui, né? Então não é assim, né? Não é assim, agindo de qualquer jeito, achando. O achismo é problema, né? Não, eu acho que eu devo ir para a floresta, eu acho que eu devo ir para a Índia, eu acho. Não, pare de achar e siga as autoridades, como fala aqui Krishna nesse verso, né? Haja com compreensão, seguindo regras e regulações, aí sim você vai vencer a ilusão, você vai alcançar a liberação. Porque essas renúncias aí, renúncia de qualquer jeito, renúncia feita por achismo, não vai dar certo, não vai funcionar. Não funciona, como a gente já viu, né, Bimala? Nós conhecemos os devotos desde 1993, Faz tanto tempo que eu já nem lembro, né? Cabecinha de pano. É 93, né, Bimala? Então, nós vimos aí pessoas que quiseram renunciar por conta própria, né? Ou achavam que estavam prontas para renunciar. Não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque não seguiram as regras e regulações. Então, está cheio de gente que já quer sentar na janelinha, entrar no ônibus, sentar na janelinha e dar tchau para a mãe, né? Quer pular etapas, né? Tem muitas seitas assim que já querem ir lá para os tópicos mais íntimos de Deus, já querem alcançar posições. Não, não, não, não funciona, não dá certo. Nós temos que seguir as orientações de Krishna e do representante de Krishna e seguir regras e regulações, senão não vai dar certo. Todas as almas liberadas nos tempos remotos agiram com essa compreensão, essa consciência de Deus, essa consciência de Krishna, e assim alcançaram a liberação. Portanto, como os antigos, você deve executar o seu dever com esta consciência divina, a consciência de Deus, a consciência de Krishna. E aí vai dar certo, né? Aí vai dar certo. Com calma, tranquilidade, paciência, determinação, e não já querendo pular para os passatempos mais íntimos de Deus, pular para posições elevadas, ou já pular para a renúncia. Não, não dá certo. A natureza não dá saltos. Já vai por aí, se orienta por aí, né, que você vai fazer a coisa certa. Se render a Deus através de um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. O George Harrison queria morar com os devotos, né, Bimbo? Prabhupada falou, não. Eu vou te ensinar a escrever canções para Deus e você vai continuar cantando, você vai continuar seguindo o seu dever prescrito, que é o seu dharma, né, de cantar. Você vai cantar para Deus, compor músicas para Deus. E as músicas que mais venderam foram as que ele fez para Deus. E até hoje, né, estão aí, né? Ele, o John Lennon, as músicas que fizeram para Deus estão aí vendendo até hoje, fazendo sucesso até hoje. Porque foram feitas para Deus, segundo a orientação de um mestre espiritual, seguindo regras, regulações, e aí sim todos vão se dar bem. Se for renúncia do macaco, só vai fazer macaquice, né, Bimo? Só vai fazer coisa errada, vai continuar dando cabeçada e fazendo tudo errado, e o resultado no final vai dar errado também. Tá bom, já parei de falar. Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo, você encontra de graça no nosso site para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar um precinho, né? Pagar impressão, imposto, transporte, é tanta coisa para pagar, né? Mas mesmo assim está com um precinho bem camarada, um preço de promoção, quase a preço de custo. Você clica aí no link Livros de Prabhupada, já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Depois já aparece aqui a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. É, mudou as fotos aqui, depois se fala, tá bom. Agora apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, clica aí, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, tá combinado. Depois do Gita, vamos falar do aniversário. É, quem tá fazendo aniversário neste dia 3, não é isso, Bimala? Neste dia 3, até que enfim, não esqueceu, não tá atrasado. Não tá atrasado e não tá adiantado. É, quem está fazendo aniversário neste dia 3 é a Beatriz, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ô Beatriz, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. Combinado? Então tá combinado. Continue nos ouvindo aí nas escolas, nos rádios. Tá bom, amigo. Eu ia mandar um abraço para todas as cariocas, todos os cariocos, meu amigo Alan do Rio de Janeiro, tá? Já parei de falar. Bom, então tá bom. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Shrimbatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Que foi, Bimala? Ah, não falei do aniversário do Krishna Dama? Você não falou nada, não fiquei sabendo? Ah, já passou, já faz uns 3 dias, 3, 4 dias. Ah, tá, é verdade. Então, parabéns, Krishna Dama. Antes tarde do que nunca, né? O santinho, né? Os devotos chamam ele de santinho. O Krishna Dama Maharaja. Parabéns, gente boa! Por que você não avisou antes, Bimala? Tem que avisar uns 2 dias antes, no mínimo. Senão não dá tempo de falar. É verdade, tá ler o Shrimad Bhagavatam. Então vamos ler o Shrimad Bhagavatam. Então vamos lá. É onde nós paramos, hein? Canto 4, capítulo 24. Entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Paramos onde está falando aqui coisas para quem quer progredir transcendentalmente. Então, o Bhagavad Gita diz para essas pessoas que é preciso tornar-se destemido, abaiano. Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 1, tem letra. Abhayam Satvas Sanshuji. O temor é resultado do envolvimento material. Disse ainda no Shrimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, verso 37, que o temor é uma criação do conceito corpóreo de vida. Para quem está iludido, né? Temor só existe para quem está iludido, para quem não conhece o Bhagavad Gita e o Bhagavatam. Enquanto alguém estiver absorto no pensamento de que é este corpo material, terá medo e logo que se livrar deste conceito material, tornar-se-á Brahma Buta, uma pessoa autorrealizada, e imediatamente ficará destemido. É como Arjuna ficou, né? Ele falou, oh, Krishna, minha ilusão se foi, mas para a ilusão se for, para a ilusão ir embora, né? É preciso aceitar um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, senão vai continuar iludido, vai continuar com medo. Então, Brahma Bhuta Prasanat Ma, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 54. Sem ser destemido, ninguém pode ser feliz. Os bhaktas, os devotos de Deus, são destemidos e sempre jubilosos por estarem constantemente ocupados a serviço dos pés de lótus do Senhor Krishna. Disse também que Prabhupada cita um verso do Shrimad Bhagavatam 1.2.20 que diz o seguinte: praticando Bhagavat Bhakti Yoga, nos tornamos destemidos e alegres. A menos, os devotos de Deus, os verdadeiros devotos, vivem assim, destemidos e alegres, sem medo e alegres. A menos que nos tornemos destemidos e alegres, não podemos entender a ciência de Deus. Está vendo, Bimala? São condições para se entender Deus, a ciência de Deus, e são sintomas também, né, de quem entendeu Deus. Quem entendeu Deus vive destemido e alegre. Este verso refere-se àqueles que se libertam inteiramente do temor deste mundo material. Quem está liberado desta maneira pode realmente entender os aspectos transcendentais da forma do Senhor Krishna e, portanto, o Senhor Shiva aconselha a todos que pratiquem a Bhagavat Bhakti Yoga, ou seja, o verdadeiro serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Como ficará claro nos versos seguintes, quem assim o faz pode realmente libertar-se e gozar de bem-aventurança transcendental. É que senão vive com medo, né? Vive com medo. Ai, vou ficar doente. Ai, vou pegar o coronavírus. Ai, eu vou ter câncer. Ai, eu vou perder o emprego. Ai, eu vou perder a namorada. Vou perder meu filho. Vou perder minha casa. Ai, eu vou perder tempo. Ai, ai, nossa. Só ai, ai, ai, ai. Só ilusão, né? Então, a fórmula do sucesso é praticar Bhagavat Bhakti Yoga, ou seja, o serviço prático e amoroso a Deus. O resto é ilusão. Como ficará claro nos versos seguintes, quem assim o faz pode realmente libertar-se e gozar de bem-aventurança transcendental. Afirma-se que Omagyana Timirandasya, todo dia a gente recita esse verso, né? Omagyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Viritandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Em português, o Senhor Krishna é o Mestre Espiritual Supremo. E o representante fidedigno do Senhor Supremo, Krishna, é também Mestre Espiritual. Internamente, o Senhor Krishna ilumina os devotos através da refulgência das unhas de seus pés de lótus, e seu representante, o Mestre Espiritual, ilumina-os externamente. É somente pensando nos pés de lótus do Senhor Krishna e sempre aceitando o conselho do Mestre Espiritual presente em carne e osso que alguém pode avançar na vida transcendental e entender o conhecimento védico. Então, sem um mestre espiritual presente em carne e osso ao lado do discípulo, ninguém nem começa a vida espiritual. É, o mestre espiritual pode ser também o mestre espiritual instrutor, né? Que é o primeiro que a gente tem contato, normalmente. Prabhupada cita outro verso aqui e diz que assim os Vedas, no Shvetashvatara Upanishad 6.23, prescrevem que o verdadeiro significado do conhecimento védico pode ser revelado a uma pessoa de fé inabalável nos pés de lótus do Senhor Krishna, bem como no mestre espiritual. Então, sem conhecer Krishna e o representante de Krishna, a pessoa não tem chance nenhuma, né, Bhima? Não tem chance nenhuma. Não tem fé inabalável. Como vai ter fé inabalável se não conhece Deus, Krishna? Como vai ter fé inabalável se não conhece o representante de Deus, Krishna? Aí não tem jeito, né? Não tem jeito, aí fica perdido. Perdido. Como um deficiente visual em tiroteio no Rio de Janeiro. Mais perdido que ele, coitado. Meu querido Senhor Krishna, aqueles que desejam purificar sua existência devem ocupar-se sempre em meditar em vossos pés de lótus, como se descreve acima. Aqueles que levam a sério a execução de seus deveres ocupacionais e que desejam libertar-se do temor devem adotar este processo de Bhakti Yoga, em português, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Diz-se que o nome Krishna, a forma de Krishna, os passatempos de Krishna e o secto transcendentais do Senhor Krishna não podem ser apreciados pelos sentidos materiais grosseiros. Portanto, todos devem ocupar-se em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, para que os sentidos possam ser purificados e eles possam ver a suprema personalidade de Deus, Krishna. E Krishna é tão bom, né, que mesmo a gente com o coração e a mente suja, a gente pode ver Deus no altar. É só ir num templo Hare Krishna, que Krishna está lá no altar, para que nós possamos ver Ele e para que Ele aceite o nosso serviço. O nosso serviço, né? É, a gente faz serviço. Aí o mestre espiritual aceita, porque nosso serviço não é puro nem devotado, é contaminado. Mas mesmo assim, né, o mestre espiritual aceita o nosso serviço e oferece para Deus, aí Deus aceita, né? Agora, se a gente tenta fazer diretamente a Deus, sem chance. Aqui, entretanto, mas o ponto é que a gente pode ver Deus, mesmo com os olhos contaminados, os olhos materiais, mente suja e coração sujo. Aqui, entretanto, indica-se que as pessoas constantemente ocupadas em meditar nos pés de lótus do Senhor Krishna, com certeza se purificam da contaminação material dos sentidos, e assim são capazes de ver o Senhor Supremo Krishna face a face. Embora a palavra meditação seja muito popular nesta era entre as pessoas comuns, elas desconhecem o verdadeiro significado da meditação. Contudo, deve-se pensar em Deus, deve-se meditar em Deus e mais nada. Se quiser se dar bem, agora se quiser continuar se dando mal, pode meditar em qualquer coisa. Contudo, a literatura védica nos ensina que os yogis vivem absortos em meditação nos pés e lótus do Senhor Krishna. Os yogis de verdade. Prabhupada cita um verso do Bhagavatam 12, 13, 1 e explica que esta é a verdadeira ocupação dos yogis, pensar nos pés de lótus do Senhor Krishna. O Senhor Shiva aconselha, portanto, que quem realmente leva a sério o processo de purificação precisa ocupar-se nesta espécie de meditação ou no sistema de yoga mística que o ajudará não apenas a ver o Senhor Krishna dentro de si constantemente, como também vê-lo face a face e tornar-se seu associado na morada eterna Vaikuntha Loka ou em Goloka Vrindavana. A expressão Swadharman, para aqui na expressão Swadharman. Tá bom, Bimala, então vamos parar aqui para ler o livro Krishna. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrima Bhagavatam Purana Imaculado, está à sua disposição de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar. Pagar um precinho, camarada, aí quase a preço de custo. Já está passando o link aí, Livros de Prabhupada, se você não achar, fale com a gente. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, terceiro canto. Ah, você trocou, Bimala. Mas só esse livro, o Shrima terceiro canto, o Shrima Bhagavatam terceiro canto, Bimala? A pessoa clica aí, tá? Já cliquei aqui. Ah, já aparece, tá? Desce um pouco, já aparece aqui todos os livros da coleção Shrima Bhagavatam que já foram impressos, tá? Ah, tem um box aqui, pré-venda. O segundo canto completo, tá aqui o primeiro canto, ó. Shrima Bhagavatam, primeiro canto. Dá para comprar individualmente cada livro. Aí, tá vendo a chance de você completar a sua coleção ou você começar a sua coleção na medida do possível aí, ó, parcela em 3 vezes sem juros. Tá aí, ó. Ah, não quer ler na tela, tem que pagar, né, meu amigo? Então, infelizmente tem que pagar, né? Tem que pagar transporte, imposto, impressão, papel, nossa, é tanta coisa. Mas paga um precinho, camarada, aí, ó. Tá aqui, ó, volume 1, volume 2, primeiro canto, segundo canto e o terceiro canto. Já tá impresso até o terceiro canto, volume 1, que é o que você colocou aí. Não, terceiro canto, volume 2, Bimala. Já tem até o terceiro canto, volume 2. Aí a sua chance de começar a coleção ou de completar a sua coleção. Então tá aí. Peraí, Bimala, o que você... Ah, não está escrito no livro, eu vi que não está, é terceiro canto, volume 1. Não está escrito volume 1, mas é o terceiro canto. É o terceiro canto, até o terceiro canto. Então, comece já a sua coleção. ou então complete a sua coleção. É só clicar, né, no nosso site, livros de Prabhupada, já aparece aqui, ó, Shrima Bhagavatam, terceiro canto. Já aparece aqui no retrato o senhor Narayana com os quatro Kumaras. Os quatro Kumaras, as criancinhas, né? É, são espertos, não quiseram saber de cair no poço escuro da vida material, não. Não, vamos ser celibatários a vida inteira. E continuaram na forma de crianças. Tá bom, sim senhora, já parei de falar. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você a cantar, tá? Vamos cantar os mantras que os devotos cantam, os mantras que o senhor Chaitanya cantava, né? O senhor Chaitanya saía cantando e viajando, viajando e cantando. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahiman. Bom, paramos aqui onde Narada estava visitando cada um dos 16 mil palácios das esposas de Deus, Krishna, que esteve presente neste mundo há 5.000 e poucos anos atrás. Calma, estou salvando aqui. O santo Narada viu todas essas atividades do Senhor Krishna, que é a super-alma de todos os seres vivos, mas que fazia o papel de um ser humano comum, a fim de manifestar as atividades de sua potência interna. Muito comum, imagina, né? Se casar com 16.108 esposas e fazer 10 filhos em cada uma delas e dar um palácio para cada uma delas. Quem pode fazer isso, Bimala? Nem o mais rico do mundo acho que faz isso, pode fazer isso. Bom, se conseguir dar um palácio para cada uma, não vai conseguir ficar com todas elas ao mesmo tempo. E por aí vai, né? Então, ele sorria dentro de si mesmo e começou a se dirigir ao Senhor Krishna como se segue. Meu querido Senhor Krishna, o Senhor de todos os poderes místicos, objeto de meditação de grandes místicos, a extensão de seu poder místico é certamente inconcebível, mesmo para místicos como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Porém, por sua misericórdia, porque eu sempre estive dedicado ao serviço amoroso transcendental de seus pés de lótus, sua divindade muito generosamente revelou-me as ações de sua potência interna. Meu querido Senhor Krishna, você é adorável por todos, e semideuses e deidades predominantes dos 14 sistemas planetários são completamente cientes de sua fama transcendental. Agora, faça o favor de me dar as suas bênçãos para que eu seja capaz de viajar por todos os universos a fim de cantar as glórias de suas atividades transcendentais. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, respondeu a Narada como se segue. Meu querido Narada, ó sábio entre os semideuses, você sabe que eu sou o instrutor supremo e perfeito seguidor dos princípios religiosos e também o supremo executor desses princípios. Eu, portanto, pessoalmente executo esses princípios religiosos a fim de ensinar o mundo inteiro como agir. Meu querido filho, É meu desejo que você não fique confuso por essas demonstrações de minha energia interna. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, estava dedicado a seus ditos afazeres domésticos a fim de ensinar as pessoas como alguém pode santificar a sua vida de casado, apesar de estar apegado ao aprisionamento da existência material. Na verdade, alguém é obrigado a continuar o termo da existência material por causa da vida de casado, mas o Senhor Krishna, que é muito misericordioso com os devotos casados, demonstrou o caminho de santificar a vida de casado ordinária. Porque Krishna é o centro de todas as atividades, uma vida de casado consciente de Krishna é transcendental às leis védicas e é automaticamente santificada. É se o devoto casado, a devota casada, segue regras e regulações, né, Bimala? Então, não basta se fantasiar de devoto ou de devota, tem que seguir regras e regulações. Assim, Narada viu um único Krishna que vivia em 16 mil palácios por suas expansões plenárias. Devido à sua energia inconcebível, ele estava visível em cada e todo palácio de rainha individual. O Senhor Krishna tem poder ilimitado, e a admiração de Narada era sem limites ao observar repetidamente a demonstração da energia interna do Senhor Krishna. O Senhor Krishna se comportava pelo seu exemplo pessoal como se ele fosse muito apegado aos quatro princípios da vida civilizada, chamados de religiosidade, desenvolvimento econômico, satisfação sensual e salvação. Esses quatro princípios da existência material são necessários para o avanço transcendental da sociedade humana, e apesar do Senhor Krishna não ter nenhuma necessidade de fazer isso, ele exibiu suas atividades de casado para que as pessoas possam seguir os seus passos para seu próprio interesse. O Senhor Krishna satisfez o sábio Narada em todo modo. Narada estava muito contente de ver as atividades do Senhor Krishna em Dwaraka, e assim ele partiu. Na narração das atividades do Senhor Krishna em Dwaraka, Shukadeva Goswami explicou ao rei Parikshit como o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, descende sobre este universo material pela agência de sua potência interna e pessoalmente exibe os princípios, os quais, se seguidos, podem conduzir a pessoa a alcançar o objetivo último da vida. Todas as rainhas de Dwaraka, mais de 16 mil em número, dedicaram suas características femininas atraentes ao serviço transcendental do Senhor Krishna por sorrir e servir. E o Senhor Krishna estava contente por se comportar com elas, exatamente igual a um esposo perfeito que desfruta a vida de casado. Deve-se saber definitivamente que esses passatempos não podem ser executados por ninguém além do Senhor Shri Krishna. O Senhor Shri Krishna é a causa original da criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica inteira. Qualquer um que ouve com atenção as narrações dos passatempos do Senhor Krishna em Dwaraka ou apoia um pregador do movimento da consciência de Krishna, certamente descobrirá que é muito fácil atravessar o caminho da liberação e saborear o néctar dos pés de lótus do Senhor Krishna. E assim, ele ficará dedicado a seu serviço prático e amoroso a ele, Krishna Bhakti. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 68 de Krishna. O grande sábio Narada visita os diferentes lares do Senhor Krishna. Capítulo 69. As atividades diárias do Senhor Krishna. Dos mantras védicos, aprendemos que a suprema personalidade de Deus, Krishna, não tem nada a fazer. Se o Supremo Senhor Krishna não tem nada a fazer, então como podemos falar das atividades do Senhor Supremo Krishna? Do capítulo anterior fica claro que ninguém pode atuar no modo que o Senhor Krishna faz. Nós devemos notar claramente este fato. As atividades do Senhor Krishna devem ser seguidas, mas elas não podem ser imitadas. Por exemplo, a vida ideal de Krishna como casado pode ser seguida, mas se alguém tentar imitar Krishna por se expandir em muitas formas, isso não é possível. Nós devemos sempre lembrar, portanto, que o Senhor Krishna, apesar de fazer o papel de um ser humano comum, todavia mantém simultaneamente a posição de suprema personalidade de Deus. Nós podemos seguir as relações do Senhor Krishna com suas esposas como um ser humano comum, mas seu relacionamento com mais de 16 mil esposas ao mesmo tempo não pode ser imitado. A conclusão é que, para nos tornarmos casados ideais, devemos seguir os passos do Senhor Krishna da forma que ele exibiu suas atividades diárias, mas nós não podemos imitá-lo em nenhum estágio da nossa vida. O Senhor Krishna costumava deitar com suas 16 mil esposas, mas também ele levantava da cama muito cedo na manhã, 3 horas antes do sol nascer. Aí já vai ser difícil achar um devoto casado que faz isso todo dia, hein? É, levantar tem, claro que tem, no mundo inteiro, mas são poucos, são raros. Na verdade, são Hare Krishna de verdade, né? Por arranjo da natureza, o canto dos galos avisa sobre a hora do Brahma Muhurta, a melhor hora para meditar em Deus. É, o galo é o despertador de Deus. O galo canta e Krishna levanta. Não há necessidade de relógios despertadores. Logo que os galos cantam de manhã cedo, deve-se entender que é hora de levantar da cama. Está vendo? Todos nós podemos e devemos seguir Krishna, que fazia isso todo dia, né? O galo cantava e Krishna levantava. Quando ouvia aquele som do galo, Krishna levantava. Yagarata. Lembra os galos? Tinha um galo que cantava assim, né, Bimala? Yagarata. Parecia que ele estava falando Yagarata. Ah, tá, lê mais, fala menos. Tá bom, a senhora que manda. Aí, não precisa de despertador, Bimala. Ah, por programa precisa, tá bom. Logo que os galos cantam de manhã cedo, deve-se entender que é hora de levantar da cama. Quando ouvia aquele som, Krishna levantava da cama, porém, o acordar cedo dele não era muito do gosto de suas esposas. As esposas de Krishna eram tão apegadas a ele que elas deitavam na cama abraçadas com ele. Porém, quando os galos cantavam, as esposas de Krishna ficavam muito tristes e imediatamente condenavam o canto do galo. Esse galo aí canta e Krishna levanta, eu fico sozinho aqui na cama. Não levanta não, né? A maioria vai na conversa delas, né? Não levanta não, Prabhu, fica aqui, Prabhu, fica mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e pronto, né? Não vai meditar, não vai fazer nada, não vai no programa da madrugada. É, Bimala, é isso aí, tá bom, vamos parar aqui. Onde as esposas de Krishna ficavam muito tristes e imediatamente condenavam o canto do galo. Não, leia aqui mais para frente, nós já paramos aqui. Ó. No jardim do complexo de cada palácio havia flores parijata. Parijata não é uma flor artificial. Vamos parar aqui. Ó. No jardim do palácio de Deus. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí, já cliquei, não vou clicar não, que você encontra aí o livro de Krishna para ler na tela ou baixar. Vou clicar aqui agora, no livro de Prabhupada, né? Para quem não quer ler na tela e não quer baixar. Então você clica aí, livros de Prabhupada, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimadbhagavatam, que tem essa história também com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Ah, é verdade, clica aí que já aparece os três livros já impressos da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Eu queria dar os parabéns aqui aos devotos, né, da loja Sankirtana, que separaram os livros de Prabhupada, não estão misturando com outros livros, né, porque os livros que a gente divulga aqui na rádio são os livros de Prabhupada, né, então felizmente eles estão agora separados de outros livros. Mas mesmo assim, você olha no rodapé, se não tiver sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, não são os livros que a gente lê aqui na rádio, tá bom? Então tá bom. Então já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. O Bhagavad Gita como ele é, e agora sim, apareceu o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí, já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência, e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamam bhajami, Govinda Haripurushottamam bhajami. Venom Tananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandalpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Adipurushottamam bhajami, Govinda Adipurushottamam bhajami. Hanganiyasa sakalendriyavritimanti Pashanti panti kayanti chiran jaganti Anandachi maya sadhu ala vigrahasya Govinda adipusha tamaham bhajami Govinda Adipurushottamam bhajami. Anganiyasa sakalen Driyavritimanti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Anandachi maya sadhu Vala vigrahasya Govinda Adipurushottamam bhajami Govinda Adipurushottamam bhajami Govinda Adipurushottamam bhajami Govinda Adipurushottamam bhajami.